Chama controle, parceria 2223. Parceria 2223, da Glass 26, controle 120, décima 8. 208, bom trabalho. Salvador, boa, parceria do 2223, fora sol. Parceria 2223, contato radar, só para o nível de voo 180, via saída da Arbona. 180, via Arbona 2223. Ah, controle, parceria 2223, não cumpriu a restrição de passar acima do 100 a 15 milhas? Teria alguma possibilidade de contingência? Este passarelo 2223 está livre da restrição de altitude e após 3 mil pés vai direto elefante. Tem livre restrições após 3 mil elefantes, muito obrigado, 2223. 1755, desceu para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reparto estabilizado. Desce para 2 mil, autorizado a final do procedimento X-Ray, reportará estabilizado, 1755. Salvador, bom dia, este é o Bono 092, informação ECO. Bono 092, bom dia, senhor, identificação, autorizado via chegada BOMED 1 para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador na 08. Via BOMED 1, descendo para 50, 10018. Autoriza Guaritá, o voo 092. 092 autorizado, vai tarde. Obrigado. Parceria do 2223, possível coordenação com o centro de Recife, senhora, livrar uma informação na proa. Esquerda, proa 2, 50, é pro de conquista já. Passarinho 2223 está autorizado desde via esquerda, aguarde para a Boa Conquista. Aguarde para a Boa Conquista, 2223, obrigado. Estou em Salvador, bom dia, azul 2704, ponto espera dando 0, pronto. Azul 2704, autorizado, né? Decola pista no 0, vento 180 graus, 099. A linha decola dando 0, azul 4, corrigindo 2704. O ajuste no 08. 4.000, bom, 28. Localizador avistando, gol 1755. 1755, chame a torre, 1895. 1895, bom dia, gol 1755. Bom dia. Bom dia, gol 1755. 1755, bom dia, confirma o visual, campo. Visual, gol 1755, estabilizado. Bono 755, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 109. Sempre pouso, pistão no 0, gol no 755. Do 4981, bom dia, Sione, identificação, autorizado via chegada a Bonfim para o nível de voo 060, o ajuste em Salvador no 08. No 08, via Bonfim para o 060. Bom, no 092. Prossiga. Por que não é sua razão de descida? Agora com 1.500, mais ou menos. Entrando para informação, tráfego 12 horas, 26 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 100 em ascensão, é o Alfa 572. Quantas milhas? 26 milhas. Ok, vou cruzar já mais um minuto e vai cruzar o 100. Ok, sente. Passarinho 2223, informa o tráfego 11 horas, 24 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 125 em descida, é o Boeing 737-800. Fechei o passageiro 2223. Obrigado. 092. Tente 092, desça para 2.000 pés, o ajuste na 098, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés para a Duna? 092, autorizado a pro de Duna. Duna na prova, gol 1.092. O 2223 autorizado, vá direto Conquista. Muito obrigado, senhora. No presente, direto Conquista 2223. Livrão 219, muito obrigado. O 4753 reduz a velocidade para 230 nós, no número 2, na aproximação. Ok, reduzindo. Número 3. A ponte situada na nossa frente, aproximadamente 14 milhas aí, no centro da UDCA, não é isso? Confere. Ok, estou reduzindo então para manter a separação um pouquinho. Azul 2704, chame o centro Recife, em 12545. 3545, Azul 2704, bom dia. 12545. 2545, bom dia, 2704. Bom dia. Autorizo 2223, chame o centro Recife, em 126, decimal 0. Recife 1260, bom trabalho. 24753 está fazendo um pequeno desvio à direita. 24753, informe a proa e por quantas milhas? 10 milhas na 230. 24753, repasse quando tiver condições de retornar na proa de Duna. Ok, proa de Duna. Do azul 4981 também, está abrindo 10 para a linha direita aqui, é só umas 2 milhas antes de tê-lo, depois retorno. Oi, está autorizado o desvio azul 4981, desça para o nível de voo 050. 050, desvio cuidado. Pode continuar descendo para 2.000? 753 desça para 3.000 pés. O ajuste permanece no 09. 3.000. Estabilizando, voo 092. Pelo 092, chame a torre em 1895. 895. Ano Duna, o 4753. 4753, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento NS X-Ray, reporte estabilizado. Ok, estamos estabilizados. Desça 4981, desça para 3.000 pés, o ajuste no 08. 3.000 no 08, 4981. Salvador, esse é o voo no 092, bom dia. Voo no 092, bom dia, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 170 graus, 08. Certo, baixo, vai, travou. 4753, estabilizando. Afirmativo, estabilizando. 4753, chame a torre 19895. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Eu do 4981, na descida para 2010, autorizado a final do procedimento LS-X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado o procedimento LS-X-Ray, reportarei estabilizado, 4981. 4753, autorizado, pouso, pista no 0, vento 170 graus, 099. Ok, o 4753, colírio em pouso, 170 com nós? Sim. Boa, obrigado. Fica o posto pro 7753, positivo? Afirmo, TAM 4753. Obrigado. Fecha no zero. Controle de Salvador, bom dia, Rumba 02. Rumba 02, bom dia, está em contato radar, 71 Beleza Nordeste de Salvador. Confirme se está efetuando desvio. Afirmo, estava efetuando desvio à esquerda para evitar formações e anteriormente estava voando direto para o posto seguro. Se possível, deveria para o posto seguro. Rumba desvio autorizado direto para o posto seguro, Rumba 02. Graças, vai efetuar o desvio. Depois na ponte com o seguro. Mais um 4981, chame a torre, 19895. 19895, azul 4981, boa. Salvador, bom dia, azul 4981, transfere estabilizado. Azul 4981, bom dia, aguarde pista livre, QNH 1098. 1098 aguardando, 4981. TAM 4753, solo 53, livrando na direita, chama o controle solo, 1219. Livra direita 219, TAM 4753. Pouso autorizado, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 0,9. Sumatra 981, no solo 56, ali vem direito, chama e controle solo 121 na Detona. Alô, bom dia, do 2783. Bom dia, Azul 2783, autorizado ali e mantém piscina zero. Autorizado ali e mantém piscina zero, Azul 2783. Azul 2783, autorizado decolagem pistão no zero, vento 170 graus, zona 09. Autorizado decolagem zona 0, Azul 2783. Decolar 259, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 308, boa, obrigado, Azul 2783. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. Passa agora 1100 pés para 1960. Azul 2783, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 160, via saída Arbo 1. Sobe via saída Arbo 1, Azul 2783, só para informar a senhora na radial, na saída radial 259, não cumpre restrição no nível 100. Azul 2783, suba sem restrição para o nível de voo 160, após 2000 pés, voa direto elevo. Após 2000 pés, voo direto elefa, subindo para 1960, sem restrição, Azul 2783. Sobre Salvador, Azul 2783, solicita um pequeno desvio à esquerda para evitar a formação. 2783 autorizado desvio, confirme a proa e por quantas milhas? Proa 265 por 10 milhas, Azul 2783. 2783. Olá, 6312, bom dia, acione identificação, autorizado via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050, o ajuste no 08. Leve para o 050, o que é para o TAP? 3 uma tenda, chegada, aguarde o TAP. Aguarda, Chegada 6312, autorizada a proa de Duna, desço para 3.000 pés, o ajuste no 08. Duna 3.022, só, galera. 63312, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 livre-alerta, procedimento estabilizado na 63312. Batalho Vista Charlie Hotel Torre. Vista Charlie Hotel Acelamento. Critério, chama para o táxi. Da Batalho Vista Charlie Hotel November. Táxi aprovado. Chama no ponto de espera da Papá. Quem é Gauna 08. Azul 2783, chama o centro Recife, em 126, decimal 0. 260, Azul 273, boa, obrigado. Mais um novembro autorizado, ingresso visto no 7, chamo pronto para decolagem. Azul November, decolagem autorizada, pista 17, vento 190 graus, 149. Localizador 63, 1-2. Sinal 63, 1-2, chame a torre, 1-9-8, 9-5. 2-9-5, graças, daqui a pouco. Bom dia, Azul Novembro, decolado na sua esposa. Tá tão Azul Novembro, bom dia, prosseguindo no corredor Axel no meu pé e aguarde para ascensão. No meu pé no Axel, aguarde a ascensão. Segue o Charlie, Metro Charlie, até o táxi autorizado, chama no ponto de espera da Papá, que NH 1-0-8. Chanel 63, 1-2, avistado, pontos autorizados, pisto 1-0, vento 1-9, 0 graus, 1-2-9. De pouso, confirma, pista está seca? Afirma, pista seca. Chanel 63, 1-2, na 1-0. Patango S1 Novembro, autorizado voar direto destino, suba e mantenha nível de voo 1-0-5. Direto para presente, acendendo 1-0-5. Muito obrigado, Novembro. Chanel 6312, só longe 20, livrando à direita, chame 1-2-1-2-9. 19, graças, bom dia. Na tela da colagem autorizada, pista 17, vento 19, 0 graus, 1-1-9. Salvador, bom dia, seu bom dia. Azul 2772, se aproximando do ponto 0 da 10. Azul 2772, bom dia, autorizado. Aliás, mantém pista no zero. Aliás, mantém no zero, azul 2772. Isso, Charlie, até o decolador 222, chame agora o controle Salvador 120.8. Salvador, controle 120.8, vista Charlie, até o. Controle Salvador, Papatango, vista Charlie, até o. Decolou a pista 17, saída Coral, um abraço. Passamos Vitor Charlie, hotel, contato radar, só para o nível de voo 100, voo direto Coral. Voo direto Coral, subindo 100, vista Charlie, até o. Azul 2772, após decolagem, mantém pro até 3 mil pés. Após decolagem, mantém a pro até 3 mil, 2772. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, 119, azul 2772. Livre decolagem 2772. Azul 2772, decolado aos 24, chame o controle Salvador, 120.8. Controle Salvador 208, azul 277. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2772. Azul 2772, bom dia, contato radar, só para o nível de voo no 60, mantém a reta até 3.000 pés após saída coral. Mantém a reta até 3.000 após saída coral, azul 2772.